programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN New Science, hoje no nosso querido Dia da Maldade, dia 24 de maio de 2019. Qual que é a notícia dessa vez, Gregório? Pesquisadores europeus apresentam visão 3D mais nítida da Antártida. Ó, oh. Top, a gente pode ver agora o derretimento de vários ângulos diferentes. É, exatamente, a gente sabe exatamente onde está mais derretendo. A gente consegue ver várias gotas descendo por você. Mais nítido. 4K. Por aí. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN New Science. Vamos nessa. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Sobre isso aqui, eu quero lembrar a vocês que já existiam algumas apresentações do relevo da Antártida. É, então, assim, isso aqui é só um aprimoramento, né? Digamos assim. Melhorando. É, tipo, não era desconhecido. É. A quantidade de gelo nos polos e nas geleiras ao redor do mundo diminuiu drasticamente nas últimas décadas, devido às mudanças climáticas. Por isso que ficou melhor agora, dá pra ver melhor o relevo, tá ligado? É, agora facilitou a vida. A perda de gelo se tornará mais e mais proeminente conforme as temperaturas continuam a subir. Mas para prever com precisão as mudanças específicas, precisamos de dados precisos. Com isso em mente, os pesquisadores da Universidade de Edimburgo se perguntaram se poderiam melhorar os dados coletados pelo satélite CryoSat, da Agência Espacial Europeia. Eles foram capazes de reprocessar as observações coletadas desde 2010 e melhorar drasticamente a resolução, entregando o mais acurado mapa 3D da Antártida do CryoSat. Os resultados foram apresentados essa semana no Simpósio do Planeta Vivo, em Milão, Itália. O CryoSat carrega um altímetro de radar, que é usado para medir a altura do gelo do mundo. O satélite envia um pulso de micro-ondas e calcula quanto tempo leva para o pulso saltar do gelo e voltar para o satélite. A diferença no tempo de retorno corresponde às diferenças precisas de altitude. Olha que legal, né? Ah, entendi. Então, tipo, ele vai batendo, tipo, relevo. Aí o tempo que demora ali, você vê quanto é que é a profundidade. Aí você faz isso várias vezes, você vê como é que tá o relevo. Exatamente, você vai mandando vários pulsozinhos, né? E aí vai. E vê o tempo que demora pra ir pra cada um. É, bem legal. É, só uma curiosidade aqui: é tipo aquele experimento do espelho na Lua, que tu manda um laser, bate na Lua e volta. É, só que nesse caso é pra confirmar que a Lua existe. É, sim. Mas é mais ou menos isso. Como o gelo reflete o pulso, então você pode calcular. Não, o chão reflete o pulso. Ele atravessa o gelo, senão não faz sentido. Não, não, não. Ele pega o pico de gelo. Pera, não entendi. É super, o relevo que eles estão falando é o relevo de gelo. É porque ele tá na Antártida pelo gelo, né? É, eu acho que eles estão fazendo o relevo embaixo do gelo, entendeu? Não, com o gelo. Porque esse aqui calcula, inclusive geleiras pro Himalaia, Andes, tá ligado? Ah, tá. Eu tinha entendido outra coisa. Inclusive, esse CryoSat, se eu não me engano, é especificamente pra calcular relevo glacial. É, dá pra ver pelo nome. É, pois é. Embora a abordagem tenha sido muito útil para visualizar a vasta extensão gelada do continente mais ao sul, ela não fornece resultados muito detalhados em relação ao terreno da Antártida. A análise de dados realizada até agora se concentrou no primeiro ponto de dados voltando à nave, de modo que pode estar faltando os detalhes mais sutis de formação do solo. A equipe de pesquisa usou uma abordagem chamada processamento de faixa, que leva em conta os dados provenientes do pulso de micro-ondas. Ao empregar essa técnica, eles conseguiram reduzir a resolução espacial da superfície para menos de 1 km, 0,6 milhas. Isso permitiu a produção de um excelente mapa 3D, que fornece altitudes precisas e informações bastante detalhadas sobre a formação geográfica. Isso aí é para as pessoas entenderem melhor. É uma, você diminui, tipo, quando você diminuísse o pulso, tá ligado? Tipo, você diminui a espessura da parada. É, e você vê mais precisa, detalhado, né? O relevo. Sim. Então, provavelmente demora mais, né? Mas você tem mais preciso. Deve dar um trabalho, enfim. É, você pega menos área, com menos área, na hora de fazer o mapa, você tem mais detalhe. Esse, tipo, em vez de você ter uma área zona genérica, você tem várias areazinhas menos genéricas. Exatamente. A aula de geografia aí que você teve de cartografia, falando de escala, é isso aí. Exatamente. Há muito interesse em produzir mapas detalhados da Antártida. Apenas no ano passado, o melhor mapa do terreno do continente foi divulgado pelos pesquisadores. O mapa é tão bom que é o melhor mapa de um continente já feito. Porra. Aí sim. Melhor que o do... Tipo, a gente manja mais do relevo da Antártida do que dos nossos países mesmo. É, caralho. Porra. Porque ninguém se preocupa com os países, né, cara? Porque o resto do mundo não tá derretendo. Países não estão derretendo, né? Se é só derreter o Brasil, aí todo mundo vai tirar foto. Pois é. A Antártida continua sendo uma parte inexplorada e um tanto misteriosa do mundo, mas seu bem-estar é crucial para nós. Se todo o gelo que cobre a Antártida derretesse, o nível do mar global aumentaria em preocupantes 70 metros. Isso, dificilmente ia derreter tudo, mas uma parte gostosa vai lá comer nosso cu de água pra caralho. É, imagina 70 metros, né? Porra! Porra, Minas Gerais tá salvo, é isso que importa. É, ainda bem, né? Tá salvo nada, porque estaria um calor horrível. Porque, né? É, ia ficar. A gente ia ter praia, pelo menos. Ia ter praia, pelo menos. Acho que não chegaria a ter praia, não, viu? Porque é foda. Mas tá, eu não sei alto. Como é que é o relevo do Espírito Santo. Eu acho que tem a serra ali que impede que chegue aqui. É foda. A gente sacanagem, ia ficar mais próximo da praia. É, sacanagem, sacanagem. É isso. A passagem de ônibus pra Guarapari ia ficar mais barata. É, sim. Então, é isso. Não derretam geleiras. Por favor. Por favor, usem carros elétricos, fontes de energias alternativas. Não fumem, porque fumar é errado. E mais, produzam mapas. Produzam mapas, principalmente se eles forem em 3D. Só que na vida real, eu quero maquete. Produzam mapas em 3D, poluam menos e vivam mais. Abraço pra galera. Porra, e bom final de semana. Exatamente. Então, falou! Falou!